4207, informa o tráfego, helicóptero 510, linha do litoral. Está autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 199. Gente, teve pouso 90, azul 4207. Azul 4207, cheque trem de pouso. Baixar e travar. 685-2545, voo 1630. American 238, clear, flight level 330. Ok, thank you. Clear the 330, American 238. Vai ser autorizado sobre o voo, sobre o quais disposições? Prato. Fiz 198, chame a torre 9895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3198, passando Duna. Tá 3198, continua a aproximação, reporte externo, baixar travado. Afirmativo, 3198. Lima Kilo Bravo, mantenha a posição. Torre, está liberado do Yami Tata Charlie? Negativo, Yami Tata Charlie. Salvador, o 1621, mantém a posição do 1-0, pronto, observa a aeronave na carteira. 1621, mantenha a posição. Lima Kilo Bravo, está autorizada a decolagem pista 10, correção pista 17, vento 170 graus, 109. De imediato, ponto 25. Azul 4207, solo 38, libere direito, chame solo 121, decimal 9. 219, azul 4207. Passagem da Sierra, visual, alta 3198. Livre. Pistão no zero, vento 180 graus, 109. Afirmativo, livre pouso na 10, alta 3198. Azul 4207. Azul 4207, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 19. Juliette, portão 1427. Yankee Data Charlie, informa o tráfego da coluna da pista 17, reporte quando visual com Airbus na final, da pista 10. O Charlie já está visual. Após passagem do Airbus, está autorizado o sobrevoo sobre o parque de exposições. Charlie. Lima Kilo Bravo, decolado aos 39, chame controle 199-35. 95 Kilo Bravo, por favor. Bom dia, Papatango Lima Kilo Bravo. Papatango Lima Kilo Bravo, bom dia, contato radar, voe direto coral, suba para o nível 900. Coral acertando, bravo. Tá 3198, cheque trem de pouso? Baixou e travou. Pra 200, limite é o localizador. Esquerda 200, localizador limite, 5403. Gona 561, reduza para 2209. O 1621 está autorizado a aliar e manter a cabeceira no zero. E mantém o 621. Tá 3198, solo 40, libere direitinho, solo 21 décimo 9. 219, obrigado. Gente, após desvios, voe Arbor. Vitor Golf Eco, mantenha, confirme a altitude que passa. Bom dia, é o Tânio 3198, livrou a pista, agora o 3198, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, direto. 070. Ok, paciente, Vitor Golfeco. Luna 568, Luna 561, informa o tráfego na sua posição de 1 hora. Está 11 milhas, sentido oposto, é um Papa 34, subido restrito ao nível 060. 35403, desce para 2000 pés sem restrições. Aguarde o último vetor para interceptar o LS. 2000 sem restrição, aguarda. Luna 621 está livre, decolagem pistão na 0, vento 190 graus ou na 09. 621 iniciando. Lima Kilo Bravo, confirme na Prode Coral. Coral, passando 3133. Gente. Luna 561 tem condições de voar Duna da presente? Negativo, Luna 561. Gente. Negativo, tráfego anteriormente informado, ainda não ultrapassado, está agora 2,5 milhas nessa posição de 1 hora. Ciente. American 238, passing flight level 190, call Recife 12685, enable 12545. Pode diminuir a curva? Confirme. Trip, pode diminuir a curva de interceptação? Trip 5403, próxima navegação na Prode Duna, reporta estabilizada. Ok, vou ver chutar um pouquinho aqui e depois eu volto, Duna. Sim. Prode Salvador de Gol 9621. Gol 9621, contato radar, suba para o nível 360, voo da EL. Correção, saída da EL. Na saída da EL para o 360. Gol no 561, desce para 3 mil pés, altímetro no 0 no 6. Sr. Golf Eco, tráfego ultrapassado, suba para o nível 080. Fala, Sané, 6140, puxa o acionamento, gate 2. 6140, aguarda apenas o término do parqueamento do Sano Portão 03 e após o mesmo está autorizado. Após o parqueamento no 03, autorizado, 6140. 0140 está autorizado, o tráfego já está finalizado. Certo, estou iniciando 6140. Confirme estabilizado? Afirma. Chame a torre na noite 95. 895. Dona 561, 2 mil pés, QNH 1096, livre LS, reporta estabilizado. Torre Salvador, bom dia, trip 5403, visual no ILS. Trip 5403. autorizado por pistão no 0, vento 190 graus, 099. Reporte baixar travado. Já baixado travado, livre pouso 990, 35403. Ligou no 621 na possibilidade por último motiva, ou VUC. Oi, Leda, 1 na 621. Leda, seguinte. American 238, did you copy me? American 238, do you copy me? Direita, gol no 621 pro 225, devido a formações. Livre desvios no 621, apenas confirme por quantas milhas? Por 20 milhas na proa 225. Gente. Citador, agora na 561. Na 561, torre 9895. Tem 295, boa. Lama Recife, 1h50, 95 a bordo. Direita via Índia, do ponto de espera, chamamento 8295, ajuste no 0, no meia. Índia, ponto de espera, 295, 616, boa. Graças. Bruno 561, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, Bruno 561. Trip 5403, solo 14, libere direito, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, trip 5403. Lembra? 5403, táxi autorizado, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, eu tenho 5403. Corno 648, por isso pega acionamento, feito hoje. Colhendo com a equipe de solo, chamo pro táxi. Semana. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso na 10, na final. Salvador. Bom dia, Oceané 6140, no ponto espera pronto, visual com travou na final. Ciente, Oceané 6140, após passagem do mesmo, está autorizado a aliar e manter a cabeceira no zero. Pode tráfego na final, a minha manteu no zero, 6140. 8864, controle Salvador, desça para 5.000 pés. Quer ligar 10, nomeia por exemplo, chegada a Mari. Uno 561, no solo 51, no libere primeira direitinha, no solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 a 9, boa. Uno 621, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Do Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02. Chama Recife, 13325, alterna 1251. Boa. Alinhado e pronto, não confesso. O Juliette 6140, está autorizado a decolar de pistão no 0, vento 170 graus, 109. Livre decolagem 1-0, Sinem 1-4-0. Ajuste 1-0, 1-6. Pista ponte 0, 4-2. Sente, Papatango Delta Lima Romeu. Uniforme Delta Lima Romeu, multi transponder para 0233. Chuné 6140, decolador 53, chama controle 199, decimal 35. 0935, boa. Controle Salvador, bom dia, Chuné 6140. Chuné 6140, contato radar, decolagem sul para o nível 250, saída PUC. 250 na PUC, 6140. 48, próximo a 10, pronto, bom dia. Segundo 648, aguarde. Aguarde. Irmão Romeu, confirme. Tá bem? 48. Bom dia, estamos para a cópia? Confirme a rota que vai para Fortaleza? Ok, aguarde só mais um minutinho, porque a rota que não tinha aparecido no meu sistema, vou confirmar com o centro, mais dois minutinhos para a cópia. Gente. Salvador, bom dia, gol 1094, tá ciente da informação, Vitor, Salvador, Fortaleza no 370, por gentileza. Um minutinho pra sua cópia. Gente, papo uniforme Delta Lima Romeu, mantenha 2.000 pés. uma Juliette, eu vou no 561. Até o portão 02, autorizado, via Juliette, autorizado no 561. 02, Juliette, no 561. Condor 25, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 350, via Upper Zulu 19, após a posição Bangu, após a posição Abuco, após direto Fortaleza. A subida será Momo, transição Froti, Momo Froti, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5147, controle 1935. Passar na decolagem, suba para 370, saída PUC, aguarde coordenação. 370, mano, saída PUC, eu vou no 64. Onda 25, cotejamento correto, chama para acionamento. Onda 25, autorizado acionamento, chama para o táxi. Condor, me informe o PLB, por gentileza. Meia dúzia a bordo, ciente. Já dá uma pequena informação. Ciente. 60 milhas oeste do VOR de Salvador, serviço radar terminado. Confirma, voo 864. Colagem, subida Momo, transição Froti, o código transponder 5146, controle 11935. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via rota do plano de voo, Aperzulu 9 Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decolador no zero, curva esquerda, sai na Momo Froti, 5146 no transponder, o controle Salvador 11935, o voo 1094 na posição 4. Correto, 1094, chama para puxar acionamento. Vai chamar, obrigado. Teste do VOR de Salvador, serviço radar terminado, chame Centro Recife, frequência 126.7, alterna 126.0. Maquilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, Fitu de Vi. Chame 1140, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1261.25.45, chame 1140, confirma a primeira frequência. 126.85. 2685.2.6140, obrigado. Uno 648, suba restrita nível 330. 330 restrito, Uno 648. Batango Lima, Quilo Bravo. 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantenha nível 100. Informe Ilhéus sobre desvio, chame Ilhéus 120 decimal 1. Batango Lima, Quilo Bravo, ele sai da terra. Quilo Bravo, serviço radar terminado. Bom dia. Ataque do 165, com 148 a bordo, 3 horas e meia, até Mengaleão. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1096. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, 1016 agora, o gol 1096. E frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 185, 2545, Bono 642. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. Um 225 está autorizado táxi até o hotel. Chame no hotel para o cruzamento. Chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 9, 5, 8, 9, 4. 2, Salvador, boa noite, 64. Boa noite, 64, continue a aproximação, reporte no stand, baixar o travado. Reporte lá, 8, 64. Ari, que é legal, 0, número. Papá Lima, Papa Mike, mantenha-se sob condições visuais, sua para 1.500. Então, confirme o nível para que deseja. Gente, Papá Lima, Papa Mike, boa na proa de vitória da conquista. Atenção de... Lamento, chama na Delta. Comando de sim, voo 1864, continue a aproximação, o vento 1160 graus, 119. 1864, aguardando pista livre. Gente, papapá, Lima, papá Mike, no pés. Número 25, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio e Índia. Ponto de espera, chame 1895, ajuste 10106. Voo 1165, mantenha o ponto de espera. Desça inicialmente para nível 060, que é legal 10106, autorizado chegada Mari. Zul 4207, pronto para cópia. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo é o 340, via Pêsulo 10, SMAP Lúvito, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem na terceira 10. Código transponder é o 5152, controle 11935. Papa Lima, Papa Mike. O gol 1165 está autorizado, aliás, de manter, cabeceira 1-0. Aí mantém a 1-0, gol 1-1. O gol 1864, solo 07, libere primeira direita, chame solo 1-2-1 decimal 9. Solo 2-1 decimal 9, gol 1864. Na escuta do controle, Salvador? Gol 1864, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, porta meia dúzia, 2-4. Solo gol 1-0-9-4, puxa o becação aberto. Autorizado, portão 04, chama pro táxi. Vai chamar o gol 90, o 1-0-9-4. O 1165 está autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 1119. Decolagem da 0, gol 165. Já arrumei os bilhetes, go ahead. Gol 1165, decolado ao 09, chama o controle 119, decimal 35. 0935, bom dia. Papapá Lima, Papa Mike. Livre coordenação, frequência 123, decimal 45. Antônio Salvador, bom dia, gol 1165. 5, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da EL. 360 na da EL, gol 1165. Vai passar, SAP, 1162. 1162, desce para 2000 pés, está autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado procedimento, reporte estabilizado, 1162. 1162, QNH10 no meio. 16. Left off 2525, clear to take off, runway 10, wind 170 degrees, 109. Channel 6200, mantenha perfil da carta. Direita via Índia, no ponto de espera chame 2895, ajuste 1096. Foz 2525, airborne at 11, contact control 119, decimal 35. Brasília Neo Foz, local 119, decimal 35, have a nice day. Roger Bond, good morning. Brasília Neo Foz 2525. Brasília Force 2525, radar contact at departure. Climb to flight level 350. Momo departure. Momo departure, climb flight level 350, 2525. Yes. Luna 094, livre decolagem em pistão no 0, vento 1 no 60 graus, 109. Meu Romeu acho que é bravo, prossiga. Seja para o Romeu, Romeu acho que é bravo, mantenha sob condições visuais, reporte corredor. Silêncio, 162. Ficou no 162. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, 9962. 4082, desça para 5000. Correção nível 050. QNH 10116, autoridade de chegada mais. Gol no 162, continue a aproximação. 16, autorizado sinal de procedimento ILS X-ray, reporte avisado. Vai descer para o 0, para 2000 pés, com 1016, autorizado ILS. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 094, passa 1.700 na sua escolha. Gol 162, autorizado o pouso, pistão na 0, vento 1 na 60 graus, 109. Cheque trem de chame Centro Recife, 133, decimal 25. 133, 25, bom, 1165, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Romeu acho que é bravo, confirme a atitude. Papa Romeu, Romeu acho que é bravo, na escuta do controle Salvador? Alfa Romeo Romeo Oscar Bravo, na escuta do controle Salvador. Sim? Oscar Bravo, prossiga, confirma a atitude. Oscar Bravo, ciente, confirme estimado para Caru. Pelo 440, ciente. Romeu Oscar Bravo, reporte a 20 milhas do R. Salvador. Salvador, voo 0094, possibilidade de voar por aqui. Eu sou 1219. 219, voo mesmo. Voo 094, ciente, voe pro de frutti. Frutti da presente, muito obrigado, voo 0094. Voo no 094, mantenha a saída, Momo. Sotero 2525, voe pro de frutti. Coisa minha forte do 5x5, fly head de frutti position. É pra manter a saída ou voo pro de frutti? 1-0-9-4, mantenha o perfil da saída. Excelente. Beleza, Force to 5-5, do you copy? Mario, go ahead. Beleza, Force to 5-5, fly head in fruity position. Fruity position to 5-5. Frequência 126, decimal 85. Estabilizando o ILS, estacionário 6200. Chame 6200, chame Tonho no 8895. 8895. Torre Salvador, muito bom dia, o estacionário 6200. Estabilizando a ILS. O Chanel 6200, continue a aproximação, reporte no externo, baixar travado. Porta na baixada travada, Chanel. Romeu Oscar Bravo, livre coordenação, 1, 2, 3, decimal 4. Chanel 6200, tá baixado, travado, passando externo. Chanel 6200, livre pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, no 09. Gente, livre pouso, pistão no zero, Chanel. Foro 094, chame centro Recife, frequência. Então, gol no 094, suba restrito para nível 350. Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. Bom dia. Data Lima Romeu, prossiga. 3191, informação Vitor. Delta Lima Romeu. Três, um no navio no Datã, aguarde cópia. Ah, sua escuta. Na 6200, solo 23, libere primeiro direito no solo 1219. Vai livrar na primeira direita, 219, tá, né? Solo Salvador, muito bom dia, 3895, portão 3. Tem esta informação, Victor, para autorização de trânsito. 3-5, minutinho, cópia Guarulhos. Bastante. Paulo, muito bom dia, Oceanair 6200, dona. 6200, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, Oceanair. Azul 4207 para o táxi, 102 a bordo, economia 3 horas e meia, alterna Campinas. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera chame 28895, ajuste no 06. Via Índia, no ponto de espera 1895, Azul 4207. Puxa, na 6200, fique atento à lista de táxi do Embraer da Azul após a Juliette, 4104. Após o Embraer da Azul, autorizado a Juliette para o portão 4, Xará. Vilma pronto para copiar? Prossiga na escuta. Galeão aprovado, nível de voo 340, via Pesolono 0, Smap Lu, Vitor Bravo, Bravo Charlie, após confirmar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leta, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem na cabeceira 10. Código transponder 5164, controle 11935. 7, Galeão 340, Pesolono 10, Smap. Saída da Elveda Bridge, curva direita decolando da 10, controle 1935 e transpone 5164, da 3191. Correto, sobre o posicionamento. Chamaremos, obrigado. São 3895, pronto para cópia. 3895, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pesolono 6, Bravo Del Sul, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. Dael, Leda, Bridge é a subida com a primeira curva direita após a decolagem. 5162 é o código transponder, 11935 é o controle. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trigo. Saída da El, Leda Bridge, primeira curva à direita. Transponder 5162 e o controle 119.3. Correto, sobre o posicionamento. Camarada, abraço. Azul 4082, estabilizou. Azul 4082, chame Toy, 118, decimal, 95. 895 para Azul 4082, até mais. Torre Salvador, bom dia, Azul 4082, uma milha e meia do externo. Azul 4082, continue a aproximação, agora de pista livre. Azul 4082. Azul 4082, está autorizado o pouso pistão na 0, vento 180 graus, 1109. Cheque 3 de pouso. Azul 4082, tem livre pouso pista. 10, trem baixado e do lado. Azul 4207, decolado aos 30, chama o controle 119.35. 11935, Azul 4207. Bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Azul 4207, passa 1.200 pés na saída da El. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para o 340, saída da El. 340 da El, Azul 4207. Delta 3895 para o pushback de estacionamento. Obrigado, sou preparado. Chama na barbagem, graças. Uniforme Delta Lima Romeu, contato radar perdido, 32 milhas noroeste do VR Salvador. Fui em posição. Ciente, Papa, Uniforme Delta Lima Romeu, reporte visual com o mesmo. Azul 4082, Paulo 33, libere primeiro direito, chame Paulo 121 decimal máximo. Primeiro direito, são 9, é a liberdade do Azul 4. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 08. Acho que copia, galera.